Bom, nessa onda de delações, de incriminações pela imprensa, de arbitrariedades cometidas pela Lava Jato, uma das vítimas foi o jornalista Breno Altman, que é proprietário do site Opera Mundi, aí acabou sendo implicado, passou por maus bocados até se constatou que não tinha, não devia nada e acabou sendo absolvido. Breno, como é que foi o impacto aí de ser conduzido coercitivamente? Olha, isso tem exatamente um ano. Foi, ironicamente, no dia 1º de abril do ano passado, o Dia Internacional da Mentira. Houve um mandado de busca e apreensão na minha residência, nem estava na residência, estava em Brasília, seguido, acompanhado de uma condução coercitiva, deveria ser Tinha levado. familiares lá? Sim, minha mulher estava ali, meu filho, E foram acordados às entraram? 6 da manhã. A polícia entrou, revistou, levou meu computador numa estação de trabalho que eu tinha em casa, cadernetas com anotações de matéria, discos rígidos. Até hoje não devolveram o material. Não devolveram. Não, ainda continua com eles. E eu fui ouvido em Brasília. As consequências foram duríssimas, porque vamos nos lembrar que o processo no qual eu fui arrolado como réu, dizia respeito a uma fantasia, uma conexão entre o chamado Petrolão e o assassinato do Celso Daniel, né? O que ali era objeto inicial do Ministério Público, de acordo com a sua petição inicial ao juiz Moro, que autoriza a minha condução coercitiva e de outros investigados, dizia respeito a uma suposta extorsão que o PT estaria pagando a um empresário da região do ABC, em troca do silêncio desse empresário em relação a fatos que incriminariam a direção do PT no assassinato do Celso Daniel. É Esse era um caso que já foi exaustivamente investigado pela Polícia Civil do governo do investigado. Pois é, PSDB, pois é. não é? Já estava em curso o processo, já foram condenados os envolvidos, já foi reinvestigado esse caso diversas vezes, mas esse era o móvel da chamada Operação Carbono 14. Aliás, o principal suspeito político lá estava morrendo de câncer Morreu de aí, câncer há uns por meses esse. atrás, exatamente, não é? Exatamente. E, evidentemente, que a partir dessa condução coercitiva, com todo o espetáculo midiático que teve, o Jornal Nacional, os principais telejornais de outras estações de TV, os principais programas de rádio, os jornais, durante dias, por conta do caráter midiático da denúncia, expuseram a todos os réus de uma forma brutal, inclusive a mim mesmo. E isso teve consequências seríssimas, né? Imediatamente, por exemplo, o site que eu dirijo, o Opera Mundi, perdeu toda a sua publicidade. Em 48 horas, tinha perdido todos os contratos públicos e privados que tinham, porque é normal que as empresas tenham como critério de governança Então, não família, a família, anunciar. como é que ficou? Bastante tenso. Até hoje, meus familiares despertam às 10 para 6 da manhã para ver se às 6 da manhã não tem ninguém na porta, né? É um trauma isso, real, Não, né? imagino, imagino. Para pessoas que, evidentemente, como é o caso dos meus familiares, não tem nenhuma relação com essa história, né? Isso é produto, na minha avaliação, Nacife, de um método. A Lava Jato é estruturada ao redor de um método declarado. O juiz Sérgio Moro, em 2004, escreveu um artigo sobre a Operação Mãos Limpas na Itália, no qual ele dizia que o nexo principal do eventual sucesso da operação Manipulite era vínculo com a opinião É pública. isso, vazamento, vazamento, vazamento. Então, o que se passa efetivamente? Qual é o método? Não há cautela investigatória, não há proteção dos direitos constitucionais dos investigados, não há rigor em relação ao devido processo legal, ou seja, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E o dever de apresentar provas é o da acusação e não da defesa. Isso pressupõe um conjunto de cautelas, e esse conjunto de cautelas é absolutamente atropelado pela Lava Jato, a partir do nexo com a mídia. Ou seja, o segredo da Lava Jato é transformar cada investigação num show, num grande espetáculo de mídia. Tem um endosso de pessoas que nem o Luiz Roberto Barroso, que Exato. diz que é momento de exceção. Claro, e provocar uma comoção social a partir dos meios de comunicação. Os nomes da operação, das operações são cuidadosamente escolhidos, a maneira como é informado, os vazamentos, é um planejamento midiático confessadamente estabelecido a partir desse artigo do próprio juiz Sérgio Moro. Isso o que acabou acarretando? Mesmo quando um investigado se torna réu, e réu acaba sendo declarado inocente, como foi o meu caso e o caso de outros, mesmo quando, repito, esse réu declarado inocente, ele já pagou uma pena antecipada. Claro, claro, claro. Porque a exposição pública provoca um dano de imagem e, portanto, uma consequência danosa moral e materialmente, que é irreparável. Ou seja, os recursos que o Opera Mundi deixou de arrecadar, os efeitos disso sobre minha vida profissional e sobre os profissionais que perderam o emprego no Opera Mundi, porque nós somos obrigados a cortar custos. Sim. Esses efeitos são irreparáveis. Não, e o impacto na família. E... Além do impacto moral sobre a família, claro, claro, claro. Não é? Eu, durante dias, passei pelo constrangimento de ir ao padaria que eu sempre frequento, ao restaurante que eu sempre vou, e ter que me defrontar com intenções provocadas pela ultra exposição nos telejornais. E o que causa indignação é pessoas, juristas, acharem que isso é um quadro claro. Justificável. Né? Claro, claro. Você ficou quanto tempo para poder ter acesso aí aos termos da acusação? Não, isso foi rápido, porque imediatamente, no próprio dia em que eu fui levado em condição coercitiva, eu já tive acesso em Brasília. Porque o que aconteceu? A Polícia Federal foi à minha casa, minha mulher me avisou por telefone que a Polícia Federal tinha estado em casa, e a orientação da Polícia Federal foi que eu me apresentasse à Polícia Federal de Brasília. E eu liguei para a Polícia Federal me deu retorno, foi me buscar no hotel e fomos a Brasília. A condição coercitiva era totalmente desnecessária. Não só desnecessária, como o interrogatório era uma aberração. O interrogatório era tão aberrante que o delegado da Polícia Federal de Brasília, que nada tinha a ver com o interrogatório, porque ele recebeu as perguntas de Curitiba, chegava a se sentir constrangido, porque começou assim: o senhor é filiado ao PT há quanto tempo? O senhor já contribuiu em campanhas eleitorais? O senhor teve editora no passado? Que tipo de livros o senhor publicava? O senhor também publicou revista. Qual era o conteúdo da revista? Ou seja, um interrogatório político. Era uma violação constitucional. Claro, por claro. Seguida, às vezes, eu disse, doutor delegado, essas perguntas violam a Constituição brasileira. Eu posso editar o que eu quiser, até obra pornográfica, se eu quisesse. A Constituição me permite. As revistas que eu publiquei ou dirigi podiam reportar o que bem desejasse, porque também a Constituição permite. O senhor não pode me perguntar sobre isso. Isso nada tem a ver com o processo. Então eram perguntas deste naipe. As perguntas chegavam a ser também sobre quais eram minhas relações pessoais com importantes dirigentes do PT, como o ex-ministro José Dirceu e o ex-presidente Lula. Efetivamente aberrações e poucas perguntas concretas sobre o processo. Durou menos de uma hora meu depoimento em Brasília. Eu jamais tinha sido convidado ou intimado a depor a respeito desse processo. Aliás, eu soube que havia um inquérito a esse respeito, no qual alguns dos investigados citavam o meu nome, e eu pedi ao meu advogado que dissesse ao Ministério Público em Curitiba que eu estava à disposição para responder a pergunta que fosse necessária. E jamais... Você se colocou à disposição? Absolutamente. Eu tenho um endereço fixo. Eu moro na mesma casa, com idas e vindas. Mas é a casa onde minha família mora há mais de 40 anos. Residência mais fixa do que isso, não. Impossível. Eu sou uma pessoa com atividade profissional pública. Ou seja, sou facilmente localizável. Não havia qualquer necessidade desse tipo de condição coercitiva, ainda mais se tratando, Nassif, de um caso ocorrido há 12, 13 anos atrás. Que pessoa que tivesse cometido um delito manteria provas por 12 ou 13 claro, anos, claro. Com 2 anos de percurso já da Lava Jato? Claro, não tem nenhum cabimento. Só havia uma razão para a condição coercitiva ou para a prisão preventiva do senhor Ronald Maria Pinto, que era o empresário do ABC, que também foi réu no processo, ou para a prisão temporária do Silvio Pereira, que foi secretário do Partido dos Trabalhadores até 2005. O único motivo era o espetáculo. O único motivo. Não há nenhuma justificativa. Tanto é assim que, numa rara decisão revisional, O TR, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, revogou a prisão preventiva do empresário Ronald Maria Pinto. Coisa que nunca tinha ocorrido até então. Todas as prisões preventivas decretadas pelo juiz Sérgio Moro foram mantidas. Mas nesse caso foi revogada. Porque não havia qualquer base material para isso. Ou seja, você tira do nada, você pega um caso que virou uma lenda, inclui, sem ter necessidade de acrescentar nenhum elemento novo. E tanto é assim que, se na inicial do Ministério Público havia como objetivo central do processo esse vínculo entre a extorsão do empresário, o empréstimo havido com esse objetivo e o assassinato do Celso Daniel, na denúncia apresentada que nos tornou réus, e depois, nas alegações finais, desaparece o assunto do Celso Daniel e o assunto de extorsão. E o que, que entra lá? Entra uma acusação de lavagem de dinheiro, que não explica o motivo, que não explica a razão, que diz claramente que não sabe por que, que teria acontecido aquilo. São 36 páginas. Um processo com esse espetáculo todo terminou com uma alegação final de 36 páginas, no qual a citação a mim são de 6 linhas. Ou seja, tudo aquilo, o rato efetivamente pariu uma montanha. Ou nesse caso concreto, ao invés da montanha pariu o rato pariu uma montanha. E daí, o que você tem de defesa agora? Você vai entrar com uma ação? Isso está sendo estudado pelos meus advogados, porque nós ainda não temos a sentença transitada em julgado. Teoricamente, o Ministério Público pode recorrer ao Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, o TRF4. Eles podem eventualmente fazer uma revisão das penas para cima ou para baixo. No meu caso, eles podem até transformar a absolvição em culpa, teoricamente. E nos outros casos, podem transformar aqueles que foram condenados em inocentes ou reduzir suas penas. Quer dizer, não foi transitado em julgado, como se diz no linguajar jurídico. Meus advogados analisam que procedimento adotar. Vamos nos lembrar que a legislação brasileira tem uma forte garantia aos juízes e procuradores. Nenhum juiz, nenhum procurador pode ser processado individualmente por decisões incorretas na interpretação da lei. Mas tem uma lei, essa lei de abuso de autoridade, que até eles queriam mudar antes, que a atual é bastante genérica, permite essa... Não? Ou seja, nenhum juiz pode ser condenado por interpretação da lei. Isso faz parte de uma das garantias de independência da magistratura. Então, o réu, falsamente acusado, falsamente denunciado, e que teve um dano concreto, material ou moral, de imagem ou efetivo, em função de uma denúncia, no limite, fraudulenta, ou, se não fraudulenta, uma denúncia sem qualquer corroboração nos fatos, sem qualquer cautela por parte do Ministério Público, este réu só lhe resta um recurso indenizatório contra o Estado. E isso, como a gente sabe, é um recurso de longo prazo, que passa obrigatoriamente por todas as instâncias judiciais, que costuma demorar muitos e muitos. Quem comete o abuso não acontece nada. Não acontece nada com quem comete o abuso e não existe um mecanismo de reparação à injustiça do Estado efetivo no país. Nem na forma do direito de resposta, nem na forma da reparação material. Como é que os jornais deram a sua absolvição? A televisão deu a sua absolvição? Vamos dizer assim, cumpriram o protocolo. Deram. Os jornais impressos foram corretos. O Estadão deu uma boa entrevista. O Estadão deu uma boa entrevista. A Folha também. Eu não tenho do que me queixar em relação aos impressos. O problema maior foi no Jornal Nacional e nos demais telejornais da Rede Globo, que na época da acusação, da condução coercitiva, deram imenso destaque durante dias seguidos, deram-se ao trabalho de pegar uma entrevista minha, a própria Globo News, e passavam em câmera lenta enquanto repetiam as acusações contra mim. Era uma cena de exposição do tipo, guardem a cara desse cidadão. Na absolvição, deram uma nota com fotografia num caso, uma nota coberta no outro, sem maior destaque. Cumprindo o protocolo. Não caberia propriamente direito de resposta em relação à mídia. Quando eu estou aqui falando de direito de resposta, o Estado tem que, na minha opinião, tem que oferecer aos cidadãos que são injustamente acusados ou que cumprem injustamente penas, não apenas a possibilidade da reparação material, mas também da reparação moral, da imagem. Ou seja, deveria existir mecanismos pelos quais um cidadão falso ou uma cidadã falsamente acusados possam ter sua inocência publicamente chancelada. Você, nas entrevistas que você deu, você colocou mais dois injustiçados lá nessa... Uhum. Quem era o mesmo? Não, eu acho que tem mais três injustiçados, para falar a verdade. Primeiro, o principal réu, Ronan Maria Pinto, sem qualquer juízo de valor sobre sua atividade empresarial, o Ronan Maria Pinto tomou um dinheiro emprestado. Esse dinheiro emprestado, a investigação prova que tem como origem, supostamente, o empréstimo que o senhor Bun Lai teria feito junto ao Banco Chaim, que 5 anos depois teria sido pago, também supostamente, com uma operação na Petrobras. Qual é a responsabilidade do Ronan Maria Pinto de saber qual é a origem dos recursos? Mas qual ele, é a prova? Ele tomou onde esses recursos? Ele tomou numa empresa de crédito. Numa empresa de crédito? Sim, numa empresa de crédito. Que foi absolvido. O dono da empresa de crédito, que empresta o dinheiro ao senhor Ronan Maria Pinto, foi absolvido. Porque ele não tinha. Porque assim, o dinheiro teria sido um empréstimo do Bun Lai. O Bun Lai teria repassado seus recursos para o Bertin. O Bertin, que é um frigorífico, teria repassado esses recursos para a Remar, que é essa empresa de crédito. E essa empresa de crédito teria emprestado ao senhor Ronan Maria Pinto. Tá certo? Essa é a. O caminho que é identificado no processo. É uma empresa de crédito normal. Tá, uma empresa grande. Uma empresa especializada em cobranças e crédito no Rio de Janeiro. Tá. O proprietário da Remar foi absolvido. Por que ele foi absolvido? Porque a lavagem de dinheiro exige prova de dolo. Seja, lavagem de dinheiro só existe quando a pessoa sabe que a origem dos recursos é ilegal. Isso manda a lei. Ela captava o depósito e emprestava. Claro. Claro, é obrigatório saber que houve origem criminosa nos recursos. Não basta ter havido transferência dos recursos ilegais. Claro. Tem que ter consciência. Isso está chancelado em jurisprudência do STF. Aplicava nela, provavelmente com juros de mercado maior. Exatamente. Aí. E esses recursos da Remar foram emprestados ao doutor Ronan Maria Pinto. Pois bem. Quer dizer, entre o Chaim aqui e aqui são 5 anos. 5 anos. Até que foi pago. Então, qual era. Como não havia obrigação do senhor Oswaldo de saber que eventualmente esse recurso tinha origem ilegal, o senhor Oswaldo é o proprietário da Remar. Ele foi absolvido. E o senhor Ronan foi condenado. Qual é a congruência disso? Por que, que quem tomou o empréstimo teria obrigação de saber do eventual dolo, da eventual lavagem de dinheiro dolosa, e quem emprestou não? Essa é uma injustiça. A segunda injustiça tem a ver com o senhor Enivaldo Quadrado. O senhor Marcos Valério, que foi uma espécie de delator premiado informal, que inventou uma série de mentiras, inclusive me envolvendo, que depois se provaram mentirosas por declaração do próprio juiz Moura. O próprio Ministério Público pede a absolvição do Marcos Valério. O senhor Erivaldo Quadrado era apresentado como uma pessoa que teria ajudado o senhor Marcos Valério na confecção dos contratos do empréstimo. Como pode o mandante e operador da primeira tentativa de empréstimo, da primeira construção de empréstimo, ter sido absolvido, e o seu eventual auxiliar, cujo único papel no empréstimo teria sido transmitir informações de um lugar para o outro, ter sido condenado? Isso é tudo pessoal de Curitiba. Tudo foi condenado em Curitiba. Os procuradores de Curitiba? Curitiba. Terceiro e principal injustiça, Delúbio Soares, que eu estou convencido, cujo único motivo da condenação é pelo fato de ter sido tesoureiro do PT. O Delúbio não participa de nenhum dos supostos episódios de lavagem. Ele teria participado de uma reunião na qual o senhor Bun Lai teria dito que aceitava fazer o empréstimo supostamente em nome do Partido dos Trabalhadores. Ora, o empréstimo não é um crime. Inclusive o empréstimo terceirizado. Basta a gente ver o que acontece no país hoje. O que acontece quando uma empresa não tem crédito na praça? Ela pede para uma empresa amiga que levante o crédito e repasse. Não há ilegalidade nisso. Um partido político muito dificilmente vai conseguir recursos em banco. Como é que uma entidade, uma instituição pública, como um partido, uma associação de benemerência, um clube sem fins lucrativos, como é que eles operam no mercado financeiro? Muitas vezes eles pedem para os seus sócios ou pedem para amigos levantarem recursos em seus nomes e fazem entre esses amigos ou sócios contratos privados de empréstimo. Isso é direito. Você tem o tal do empréstimo do Bun Lai, Agora, ele tem alguma forma de pagamento para... Qual é o problema fundamental? É. Há um empréstimo, tá bem? Bunlai toma um empréstimo, supostamente esse empréstimo era para o Partido dos Trabalhadores. Isso não há crime nenhum. Nenhum crime. Certo. Perfeito? É disso que o Delube é acusado, de participar de uma reunião que supostamente teria, na qual o Bunlai teria dito que o empréstimo tinha como destino o Partido dos Trabalhadores. Fato que o Delube nega. E apenas e tão somente por isso, pela afirmação do Bunlai, o Delube é condenado. Que coisa, hein? Sem prova nenhuma. Sem prova nenhuma. E sem ter participado de nenhuma lavagem do dinheiro. Porque a tomada do empréstimo não é lavagem. Claro. Não é lavagem. É empréstimo oficial? Como é um empréstimo formal. Formal, então. Bom. Qual é a operação de maquiagem acusatória que faz o Ministério Público? Eles pegam um fato que ocorre 5 anos depois. Supostamente o Chaim teria liquidado esse empréstimo de uma forma fraudulenta quando recebeu o contrato da construção de uma plataforma da Petrobras. Que ele já era fornecedor, que ele já era fornecedor da Petrobras. Então, é acusado o senhor Bunlai de ter sido intermediário entre a Petrobras e o Banco Chaim para sair dessa plataforma com a ajuda do senhor Nestor Cerveró. Do senhor Nestor Cerveró. A concessão desse contrato da tal plataforma liquidaria o empréstimo feito pelo Bunlai 5 anos antes. Ora, ainda que essa história seja verdadeira, qual é a prova de que quando o empréstimo foi fornecido, já se sabia que o pagamento seria ilegal? Tá. 5 anos antes? Tá, entendi. Ou seja, o empréstimo é completamente ilegal. Ele não implicou em fraude nenhuma. O Banco Chaim não emprestou recursos públicos, emprestou recursos próprios, cobrou juros de mercado. O contrato passou pelas mãos de diversos peritos que disseram que é um contrato com taxas de juros normais, com prazos normais. Esse contrato foi seguidamente cobrado do Sr. Bunlai. Várias formas de pagamento foram negociadas. O Sr. Bunlai não pagou ao longo de anos. O que, que o Sr. Delube tem a ver com isso? O que o PT tem a ver com isso? Que coisa. Ou seja, fizeram uma forçação de barra. A forçação de barra é pegar um fato supostamente criminoso, ocorrido em 2009, que teria sido o pagamento do Banco Chaim através desse contrato com essa... para construção dessa plataforma e construção e operação dessa plataforma da Petrobras, e pega este fato e diz, bom, se o contrato de empréstimo foi liquidado de forma criminosa... Por consequência, o empréstimo era criminoso. E fizeram isso tão somente porque só pode haver crime de lavagem se tem fato antecedente. Tá. Não pode existir lavagem de dinheiro pela nossa legislação sem que tenha havido um crime antecedente que tenha gerado recursos que precisavam ser lavados. Tá. E qual é do Marcos Valério com você? Olha, eu só posso especular, eu não tenho informação. O Marcos Valério, em 2012... desesperadamente condenado no processo do Mensalão, ele busca uma delação premiada. E ele dá uma entrevista, ele tem uma audiência com o Ministério Público, se não me engano, o Ministério Público Federal de Minas Gerais, no qual ele se oferece para fazer uma delação premiada, e ele diz que, entre outros fatos que ele teria a relatar, estaria esse suposto empréstimo que teria sido feito pelo senhor Ronaldo Maria Pinto. Ele fala de uma reunião na qual estariam presentes o senhor Ronaldo Maria Pinto, o senhor Silvio Pereira, ele e eu. Nunca existiu essa reunião. Aliás, o Ministério Público não cita nas suas alegações finais que ele solicitou à Polícia Federal que investigasse junto aos hotéis, porque a reunião teria acontecido em um hotel de São Paulo chamado Hotel Puma. Solicitou ao hotel, nas datas aventadas pelo senhor Marcos Valério, provas da presença daquelas pessoas nas câmaras de vigilância do hotel. Não havia prova nenhuma. E não incluiu isso? Não incluiu isso no processo. Ué, mas ele o Ministério Público brincou de um negócio que chama-se a pular amarelinha. Os advogados chamam desse jeito. O que é pular amarelinha? Essa prova eu falo, essa prova eu não falo. Essa prova eu falo, essa prova eu não falo. Pular amarelinha no jargão jurídico. Ao longo desse ano eu fui aprendendo várias expressões do jargão jurídico. Então, o Marcos Valério, eu creio que inventou essa reunião, que os outros 3 participantes negam. Ronan nega, Silvio Pereira nega, e evidentemente eu nego. Inventou isso como uma maneira de dizer que ele tinha informações sobre o PT. Ele tinha que colocar o Silvio Pereira na história, e eu acho que ele me coloca por conta das minhas relações notórias com o Partido dos Trabalhadores, com o Zé Dirceu, com o Lula. Entendeu? Ele tem que colocar um personagem. Evidentemente que ele não podia colocar o Lula nessa reunião, ele não podia colocar o Zé Dirceu numa reunião desse tipo. Então, eu acho que ele calculou, eu vou colocar uma pessoa que eu possa dizer depois que era o representante... Tá, entendi, entendi. É a única explicação que eu tenho, tá. Porque é uma sórdida mentira. Eu jamais estive pessoalmente com o Marcos Valério, o conheci em atividades públicas do PT, na época em que ele tinha relações com a tesouraria do PT, devo tê-lo visto em duas ou três atividades, nas quais tinha 20, 30 pessoas, 10 pessoas, nunca troquei palavra com eles, não me lembro de tê-lo sequer cumprimentado. Que absurdo. Essa entrevista eu dedico aqui particularmente ao ministro Luiz Roberto Barroso, aquele que acha que o estado de exceção se justifica. Ministro, isso aqui é um dos exemplos do que o senhor ajudou a criar nesse país.